começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo no seu rádio a partir de agora. Muitos alôs, muita alegria e, claro, muita música para você ouvir, cantar e dançar. Aumente o volume do rádio, Mundo Sertanejo tá chegando. Gustavo Lima canta para os apaixonados, para os homens fiéis aí do Brasil inteiro. Fui fiel. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Muito bem, linda canção do Gustavo Lima, né? Essa nova, esse novo sucesso dele, eu canto nos shows em média 2-3 vezes, né? O pessoal pedindo, muito legal. Uma rocha bacana, uma letra bem criativa, né? Muito legal. Um abraço, meu amigo Odinei Rodrigues, aí de Vila Nova dos Martírios, no Estadão do Maranhão. Os amigos da Rádio Líder FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Odinei Rodrigues, interagindo comigo no Facebook. Também meu amigo Val Siqueira, aí de São José dos Campos, Osasco, São Paulo, Rádio do Vale FM, exibindo o nosso programa, inclusive já tocando a minha nova música aí na programação local. Muito obrigado, viu, Val Siqueira, todos da equipe da Rádio do Vale FM. Meu amigo Leonelo Sanfoneiro, em Mogi Mirim, também ouvinte do nosso programa. Minha querida Lucineide Gianizelli, a Tânia Gianizelli e o Maitá, ligadas no nosso programa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Vou cantar aí, Quero Você Pra Mim. Canta Diego Valadares, sucesso! Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, quero, Diego Valadares. Vem comigo! Quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. Quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Muito bem, cantei pra vocês, Quero Você Pra Mim, muito bacana, né? Minha querida Simone Rosa, aí da Fazenda Serra Ginete, município de Salinas, ouvinte da cultura sertaneja. Ela disse que gosta muito dessa música, né? Sempre interagindo comigo no Facebook, diz que não perde um só mundo sertanejo. Simone Rosa, um beijo pra você, todos os nossos amigos aí de Salinas, toda a região de Salinas, Nova Matrona, ouvintes do nosso programa pela Rádio Cultura FM. Beijo para vocês aí, viu? Marlene Moraes, Marlene Machado, Silvana Machado, todos vocês amigos, aí ouvintes da Paris FM em São João do Paraíso, a Nath Pereira, a Lidiane Souza, todos vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Gomes Silva, ouvinte da Rádio Talismã FM em Vila Bahia, valeu Rubens Gomes, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Minha querida Ângela Ângela Merilli, em Açailândia, Estadão do Maranhão, o Francisco Gomes, o Pedro Feitosa, todos vocês amigos da Panificadora Júlia, né? Ouvintes da Marconi FM, em Açailândia, Estadão do Maranhão. Vamos até Porto Franco, um abraço à família Chaves, né? A todos vocês amigos aí da São Francisco FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes aí de Porto Franco. Um abraço a todos vocês, viu? Ariane Moraes, em Jaupassi, a Cassiane também, Cassiane Silva, em Jaupassi. Elas são ouvintes da Rádio Líris do Campo. Um abraço, Vanderlei de Oliveira, todos da equipe. Audiência fantástica aí, né? Vamos para Creúna, Goiás, onde nós temos a Rádio Canadá FM, Cido Bala. Um abraço a todos vocês da Canadá, exibindo o nosso mundo sertanejo. Minha querida Irani Montenegro, no Rio de Janeiro, ligada no nosso programa. Minha querida Enícia Souza, em Porto Walter, no Acre. Um abraço, Flavinha Pinheiro, todos da Rádio Ocidental FM, exibindo mundo sertanejo.

Piazinho da Web, meu amigo Dário Santos, em Teodoro Sampaio, no Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa. Leandro Simões, em Caieiras, programa todos os dias, às 16 horas. Um abraço a todos vocês da Rádio Caieiras, aí todos da equipe, né? Exibindo o nosso mundo sertanejo. Meu amigo Paulo, João Paulo Alves, em Bom Jesus, Rio Grande do Norte, o nosso abraço carinhoso. Muito obrigado pelo carinho de sempre. A todos vocês, amigos ouvintes da Rádio Serra Dourada em Trombas, né? Nas fazendas, nos sítios, nas chácaras, nas cidades vizinhas aí de Trombas, Estadão de Goiás, audiência fantástica. Um abraço, Serra Dourada FM, todos da equipe, Ivan Vieira, o Dorcelino, também os locutores, a Irene Gil, o Ezio Santos, o Dorcelino Carvalho, né? O Aldemiro Patureba, a secretária, minha querida secretária Mônica Nunes, o colaborador Samuel Carvalho. A todos vocês o nosso abraço carinhoso. Vamos em frente. J. Neves canta a pedidos da minha querida Márcia, em Primavera do Leste, né? Márcia Gomes, ela é muito fã do J. Neves. Aliás, J. Neves é amigo nosso, cantor de sucesso, tem milhares de fãs, e a Márcia está sempre pedindo essa música, O Avião. Também a Maria José, a Carol de Posse, elas querem ouvir. J. Neves canta O Avião para todos vocês do Brasil inteiro. muito bem, mundo sertanejo, muita música, muito alô, muitos alôs para todos vocês amigos do Brasil inteiro, ligados, sintonizados em toda a nossa rede de rádios. Um abraço a todos vocês que compõem as equipes, aos diretores, aos programadores, aos locutores, aos recepcionistas, enfim, todos vocês que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádio pelo Brasil inteiro, exibindo o mundo sertanejo. Jaquiba Web Rádio, no Rio de Janeiro. Um abraço, meu amigo Gabriel, todos da equipe, muito obrigado. Um abraço aos amigos da Rádio Acesa, Adriano Martins, aí também em Volta Redonda, no Estadão do Rio de Janeiro. Muito obrigado, meu amigo locutor Clodoaldo Ferraço, os amigos da Rádio Educador FM, em Moraes Almeida, no Pará, exibindo o nosso programa. A Eliane de Jesus, em Caetité, ligada no nosso mundo sertanejo. Minha querida Maria de Fátima Matias, a minha querida, a todos vocês amigos aí de Rio Doce, né? De Rio Doce, Maria Angélica, Maria Fátima, todos vocês de Rio Doce ligados no nosso programa aí pela Doce Terra FM. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Maria Angélica, né? Tá sempre interagindo comigo no Facebook e diz que não perde programa, né? Aí pela Doce Terra FM. Um abraço a todos da equipe. Gabriel Rosa canta, tô livre, tô solto. Eu tô feliz, tô sem ninguém no coração. A minha vida vive livre de viver uma ilusão. Não sei por que eu demorei tanto tempo assim pra perceber que sem romance eu vivo mais feliz. Nunca tô só, tô sempre bem acompanhado. Tem sempre alguém de boa pra curtir desapegado. Love story, eu tô fora, chuchuzinho nunca mais. Tô em carreira só com convidados especiais. Tô livre, tô solto. Jogar água na pista, agora eu tô passando o rodo. Sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, eu tô podendo até escolher. Tô livre, tô solto. Jogar água na pista, agora passando o rolo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, eu tô podendo até escolher. Eu tô feliz, tô sem ninguém no coração. A minha vida vive livre de viver uma ilusão. Não sei por que eu demorei tanto tempo assim pra perceber que sem romance eu vivo mais feliz. Nunca tô só, tô sempre bem acompanhado. Tem sempre alguém de boa pra curtir desapegado. Love story, eu tô fora, chuchuzinho nunca mais. Tô em carreira só com convidados especiais. Tô livre, tô solto. Jogar água na pista, agora eu tô passando o rodo. Sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, então agora eu vou escolher, ó. Essa daqui eu quero, tem cara de safada, que pega e não se apega só por uma madrugada. Essa dali do lado, nem vou correr o risco. Tem jeito de menina que adora um compromisso. Tô livre, tô solto. Jogar água na pista, agora eu tô passando o rodo. Sozinho e sem ninguém pra me encher. Lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Eu tô livre, hein? Tô solto. Jogar água na pista, agora eu tô passando o rodo. Sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Muito bem, novo sucesso aí do garotão Gabriel Rosa, já esteve com a gente aqui. Muito bacana. Aliás, eu aproveito para mandar um beijo para sua vovó, Marisa Rosa, né? De Brasília. Ela sempre está interagindo comigo no Facebook, vai aos meus shows, não perde o nosso programa. Todos os dias ela ouve nosso programa. Maria Rosa, um beijo para você, viu? Ela é vovó aí do garotão Gabriel Rosa, né? Conquistando o Brasil inteiro. É vovó, mas é uma vovó jovem, viu? Ela tá sempre nos meus shows, vai, canta, dança, muito legal. Beijo, viu, Marisa? Obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço, meu amigo Jurandir Coimbra, em São Felipe do Oeste, Rondônia. Os amigos da Rádio Imigrante FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado aí a todos vocês, amigos aí da Rádio Imigrante FM, em São Felipe do Oeste, no Estadão de Rondônia. Também em Vilhena, nós temos a rádio Vilhena AM exibindo o nosso programa. Aí em Jiparaná, um abraço a todos vocês, amigos de Jiparaná, Pamela Monteiro, todos vocês, muito obrigado, viu? Minha querida Mozana Silva, em Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da VGFM, Aldinei Pereira, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, viu? Aí nós temos em Ilicínia, os amigos da Rádio Rainha da Paz, FM, exibindo o nosso programa. A Keira Cristina, todos vocês ouvintes, aí de Ilicínia, pela Rádio Rainha da Paz. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela parceria de vocês. Minha querida Irene Luzia, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, o Samuel, a sua mamãe, a avó Maria, né? Aos amigos da Mercearia do Coruja, todos vocês, amigos aí, ouvintes da 90.9, todos os dias, às 13 horas. Vânia Rocha comanda o Impacto Sertanejo todos os sábados, às 5 horas da tarde, com muito sucesso. Audiência fantástica, né? A minha querida Priscila Silva, em Santa Luzia do Paruá, a Lúcia Araújo, a Márcia Farias, a Patrícia Maiara, a Gorete Diogo Quinca, a minha querida Mocinha, tantos e tantos ouvintes nós temos aí pela Rádio Tropical FM. Um abraço a todos da equipe, a Isa Torres, Erineu de Brito, o William Policarpo, todos da equipe, muito obrigado, viu? Minha querida Milena da Silva, em Nova União Cotriguaçu, no Mato Grosso, também ligada no nosso programa. A minha querida Erquivantânia Melo, em Vargem Grande do Rio Pardo, também ouvinte da VGFM, obrigado pelo carinho de vocês, viu? Jardineide Jacinto, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, não perde o nosso programa, muito obrigado pelo carinho. João Pedro e Rafael cantam, a pedido da minha querida Suzy Maciel, que representa eles muito bem aí em São Paulo, capital, né? Aí, João Pedro e Rafael cantam, Mercedita, recordando este grande clássico da nossa música sertaneja. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada, flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo, muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que assim nos fez. E assim nasceu um sujeito com ilusão, com muita fé, mas eu não sei por que essa cor deixou me dor e solidão. Ela ficou com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Deixando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, sua lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu um querer com ilusão, com muita fé, mas eu não sei por que essa dor deixou-me dor e solidão. Ela ficou com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei Mi coração. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares.

Val Siqueira, todos da equipe, muito obrigado, viu, pelo carinho. Meu amigo Francisco Gomes, os seus irmãos, o Gilberto e o Adalbert, em Açailândia, Estadão do Maranhão, ouvintes da Marconi FM, a minha amiga Ângela, a Simone Santos, o Pedro Feitosa, todos vocês amigos, o Iatlen, sempre interagindo comigo no Facebook, né? Paulo Terra canta pra vocês, Você Me Deixa Louco. Posso te beijar, só aumenta o desejo de querer te amar. Você me deixa louco, está difícil pra mim. Pelo menos em sonho vem me dizer que sim, que também quer me amar, que também quer me beijar, que nasceu só pra mim, sou seu destino, enfim. A tarde está tão linda e me bate a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar. O que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor, ninguém vai arrancar. Não custa a gente tentar, a gente persistir. Nosso amor está no ar, vem correndo. Vem correndo. A solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo o que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar. O que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor, ninguém vai arrancar. Muito bem, obrigado a todos vocês, amigos, que durante toda a semana nos deram a honra da audiência. Mundo Sertanejo fica por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana, muita paz, muito amor, Deus no coração, viu? Se forem para as baladas, não bebam para dirigir. E a gente volta semana que vem, segunda-feira, com mais um programaço Mundo Sertanejo no seu rádio. Fiquem com Deus e quem canta bonito para encerrar o programa, atendendo pedidos da minha querida, deixa eu ver aqui quem pediu, a Vilma Fernandes, né, de Caetitu, ela disse que gosta muito dessa música, do Cristiano Araújo, Me Apego. A todos vocês do Brasil inteiro, um abraço carinhoso, um beijo no coração, tchau Brasil, canta Cristiano Araújo, Me Apego, tchau, tchau.